Salmo 19, o verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Vamos dizer juntos? Mais uma vez, bem alto, bem forte. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O texto é a obra. Não está no singular ou está no plural, seu? Hã? É. Algumas traduções podem trazer as obras, mas no original, a obra. É singular. Entre todas as obras, quem é a obra? Hã? Quem é a obra? Hã? Você, irmão. De toda a criação, você e eu somos a obra. A coroa da criação. O mais importante. Deus fez tudo, mas quando Deus quis fazer assim, agora eu quero me deleitar no máximo, Ele fez a mim e a você. E os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, isso é, as estrelas, os astros, os luminares, eles anunciam o homem. Isso é real. Se a lua variar, seu cabelo se altera. As estações, elas ditam o que vai acontecer, seja na maré, seja nosso temperamento, nossa vida, no nascimento de alguém, na gestação. E o diabo começou a explorar isso aí com astronomia, mas isso é algo que Deus selou. Mas o texto é claro: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra. Eu comecei lendo esse versículo porque eu quero dizer aos irmãos, e vamos nos lembrando aqui, que Deus tem um trabalho específico na proclamação, no esclarecimento, na publicação do que Ele quer, do que Ele gosta, do que Ele intenta. Deus é um Deus que se comunica o tempo todo. Deus é um Deus que tem o propósito de esclarecer o tempo todo. Se eu e você temos alguma dúvida, eu e você podemos dizer e ter toda a convicção: o meu Deus é um Deus que tem um propósito claro de esclarecer todas as dúvidas. Em toda a palavra, fica explícito demais que Deus trabalhou e trabalha para anunciar, para proclamar, para informar, para dizer tudo o que Ele pensa, tudo o que Ele sente, tudo o que Ele quer. Esta é uma verdade espiritual. Deus é um ser que, além de ter criado a tudo, de ter criado a mim e a você como a coroa da criação, o máximo do que Ele poderia fazer de maravilhoso, Ele trabalha, Ele intenta, Ele opera de forma real para nos esclarecer todas as coisas, a ponto de, seja os céus, seja a natureza, qualquer coisa desta terra, proclamar a glória de Deus, anunciar a obra das suas mãos. Gênesis capítulo 3, leia comigo Gênesis 3, 8. Gênesis 3, 8, nós lemos assim: e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Obrigado. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? O contexto desse versículo já é quando o homem pecou e ele se escondeu de Deus, mas é esse versículo que revela que Deus vinha na viração do dia para conversar com o homem. A gente não consegue entender isso aqui, porque está muito distante de nós. Não apenas distante há 6 mil anos, ou não sei quanto tempo, não está distante apenas por esses anos cronológicos, mas esses anos da cronologia da Terra, mas está distante porque não faz parte da nossa realidade. Faz parte da realidade de muita gente. Terminou o trabalho, vai para o barzinho e toma uma cervejinha e conversa com os amigos. É o happy hour, que é uma coisa gostosa que ele faz ali, ele curte, ele até esquece da vida, porque no final do dia, na viração do dia, ele fica papeando. Por que esse desejo do ser humano? Porque Deus fez assim. Deus colocou em nós o desejo de terminar o dia, certamente um pouquinho mais cedo do que nós terminamos, certamente sem passar pelo trânsito engarrafado que a gente passa, e chegar em casa e assentar numa poltrona lá na varanda, colocar uma sandália, tomar um banho gostoso e papear e conversar. Deus fez o homem assim, tanto que na viração do dia ele vinha para ter esse happy hour com Adão e Eva. Deus é perfeito nos seus planos de comunicação, de conversa, de diálogo. Esta é uma característica de Deus, o teu Pai, de Deus, o teu Criador, e eu e você podemos acreditar nisso de todo o coração. Irmão, eu sempre fui uma pessoa mais calada. A Dani diz que eu tenho melhorado bastante, mas olha, eu sou assim, dá vontade de ter uma hora que ficar sentado assim, calado e não conversar com ninguém, ficar quietinho ali. Já tem outros que é o contrário de mim, o sujeito fala e conversa, e às vezes eu viajo com o Naum e é uma dupla boa, porque o Naum, meu Jesus, ele cuida de tudo para mim, ele conversa com todos, o que às vezes eu não estou afim de conversar. Mas Deus não. Deus é uma pessoa que ama conversar, que ama contar as coisas. Os homens não precisam de tanto detalhe, não quero mais, não, tá, mas a mulher vem e quer ela contar todos os detalhes. E os homens vão aprendendo a ouvir, as mulheres aprendendo a falar um pouquinho menos, a menos detalhes, mas os homens precisam ir aprendendo a conversar mais, a saber mais de detalhes, porque Deus, o meu Deus, o teu Deus, nosso Pai, nosso Criador, tem na sua característica, como uma característica de relacionamento, conversar. Deus vinha e conversava com Adão e Eva todos os dias, na viração do dia. Esse é um tempo tão especial que hoje em todo o mundo, 6 horas, é uma hora espiritual muito violenta, seja na religiosidade católica, seja lá nos países animistas, das 6 horas, é uma tempestade espiritual a viração do dia em todo o mundo. Por quê? Porque Deus estabeleceu na eternidade que este momento seria um momento de íntima comunhão e conversa com o homem. Diga para o seu irmão, Deus é um Deus que conversa. Eu acho que se Deus fosse ter uma profissão, a profissão dele seria publicitário, jornalista. Para produzir todo tipo de comunicação da melhor forma possível. Quando nós lemos em Gênesis 17, nós vemos Abrão. Ele se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou. Então nós vemos que apesar de Adão ter pecado, Deus ter retirado Adão e Eva do Éden, de provavelmente não ter acontecido mais aquele happy hour maravilhoso de Deus vindo, e aí Adão, como é que foi esse dia? a quem você deu o nome? E Adão devia trazer lá um animal, e ele quase que não conseguia trazer o animal, porque tinha um pescoço muito grande, e Deus falou assim: aí Adão, como você chamou esse animal? Ah, meu pai, eu coloquei o nome desse animal de girafa. É mesmo, Adão, que nome lindo você, Adão, você é maravilhoso, Adão, eu te criei e você está me surpreendendo com alegria, que coisa linda você ter colocado o nome desse animal de girafa. Irmão, você pode imaginar aquilo que você dá conta e aquilo que você não dá conta de como era a conversa de Deus com Adão. Deus, eu fui hoje, sabe aquela esquina que tem do Rio Tigre lá, quando encontra, tem uma árvore, sabe, tem uma macieira ali na esquina que sei? Pois é, eu estive lá hoje e de repente passou ali uma corça e Deus, eu pude, as conversas de Adão com Deus, você não tem ideia do que era, e Deus tinha prazer em conversar com Adão. Quantas perguntas Adão deve ter feito a Deus? E agora a gente vem no capítulo 17 e vê que Deus continua querendo conversar com o homem. E Deus falava com Abrão. Vamos lá no capítulo 46. E Deus falou a Israel, a Jacó. E nós vamos vendo o tempo todo Deus conversando com as pessoas. Você pode repetir? Deus conversa com as pessoas. Deus fala com as pessoas, é porque ele tem desejo de comunicar tudo o que ele tem, tudo o que ele pensa, tudo o que ele quer, tudo o que ele é. Deus fez um ouvido, Deus colocou um sistema auditivo em nós com um único propósito, irmão, para conversarmos com ele. Deus pôs voz em nós para conversarmos com ele, para ouvirmos a sua voz e conversarmos com ele. Irmão, Deus não nos fez ouvir, Deus não nos deu um aparelho auditivo para a gente aprender matemática, para a gente aprender administração, não foi para isso, irmão. Na verdade, no reino proposto por Deus, nós nem vamos precisar de nada do conhecimento humano. Ninguém vai consertar motor, ninguém vai aprender a fazer cálculo, ninguém vai precisar solucionar problemas. No reino de Deus, a única coisa que nós vamos fazer é administrar em perfeição tudo o que tem no seu reino, que é perfeito. Então, o seu ouvido foi criado por Deus com um único propósito: ouvir a voz dele. E é claro, você vai ouvir os irmãos, você vai ouvir as pessoas, você vai ouvir os sons da natureza, nós vamos ouvir tudo o que Deus criou e que comunica o seu poder e a sua glória. Eu e você precisamos sair daqui convictos: Deus é um Deus que fala, que conversa, que proclama, e ele me deu condições de ouvi-lo. Agora, o Senhor mesmo explica por que que nós não o ouvimos. Ele diz assim: assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da... E aí ele vem e cita: Deus o tempo todo diz a Moisés: Moisés, diga ao meu povo, Moisés, fale ao meu povo, Moisés, comunique ao meu povo. E o tempo todo Moisés está comunicando ao povo o que Deus falava. Agora, por que que Deus não falava direto com o povo, gente? Era um povo difícil, dura serviço, envolvido demais com a vida terrena, enquanto Moisés era o único que se separava para ouvir a Deus. Então Deus dizia: Moisés, fale ao povo. E ele falava ao povo, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Está explícito, Deus deixou escrito, por que é que alguém não ouve a Deus? Deus é um Deus comunicador, Deus é um Deus que sempre desejou conversar com o homem, Deus tem o que conversar conosco, Deus ama conversar conosco, Deus nos deu ouvidos para ouvirmos a sua voz, e nós não ouvimos a Deus por causa da angústia de espírito e por causa da dura servidão. Sabe o que é isso hoje? Porque eu e você não nos aplicamos no alimento espiritual, e eu e você estamos o tempo todo angustiados e agitados pelo serviço que temos obrigatoriamente que cumprir nessa terra. Estamos correndo demais, dura servidão, temos coisas demais para fazer, então nós não ouvimos a Deus. Mas Deus quer falar, Deus quer falar o tempo inteiro. E Deus não falava só com Moisés. Lá no capítulo 12 de Êxodo, Deus falou com Moisés e com Arão. Lá no capítulo 16 de Êxodo, quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, esses olharam para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Todo o povo passou a ouvir a Deus. Deus se comunicava com a congregação. E lá em Hebreus, o autor diz assim, Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou a nós pelo Filho. Deus continua falando hoje. E ele fala hoje através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. Deus continua falando. Se eu não estou ouvindo, é por causa da angústia de espírito e dura servidão. Então eu e você precisamos ir para diante do Senhor e fazer uma pergunta ao Espírito Santo. É Ele quem nos convence de tudo. Espírito Santo, aonde eu estou tendo angústia de espírito? Eu não quero uma explicação técnica do que é isso. Eu não quero uma explicação teológica do que é isso. Eu quero que o Senhor me mostre aonde o meu espírito anda angustiado, provavelmente, ou quem sabe, certamente, por falta de alimento. E aonde a minha vida é uma dura servidão. Em nome das necessidades, em nome dos cuidados diários, em nome das responsabilidades de uma mãe, de um pai, de um sustentador da família, em nome de todas essas questões justificáveis da terra, aonde eu estou tendo que me ralar e me virar escravizado por esse trabalho, não tenho trégua, e então eu não consigo ouvir a sua voz. Porque eu quero ouvir a voz do Senhor. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero aprender a ouvir a voz do Senhor. Qual história eu e você estamos construindo para a nossa vida e para a nossa família com o que Deus nos fala? Deus me falou. É ao mesmo tempo uma declaração perigosíssima e uma declaração vital. Como é que eu posso dar um passo nesta terra sem que Deus tenha falado comigo? Abra comigo no Salmo 33. Salmo 33, verso 9. O salmista agora, tendo intimidade com Deus, proclama: pois Ele falou e tudo se fez. Ele mandou e tudo apareceu. Irmão, se nós avaliarmos esse versículo, o que é que nós aprendemos aqui com Davi? Tudo o que eu preciso depende de Deus falar. Ele falou e tudo se fez. Bem, tudo o que eu preciso que Deus faça depende dele falar. Essa é uma lei espiritual inquestionável. Vemos lá no início de Gênesis, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus diz, passa a existir. Quando Deus fala, acontece, irmão. Então João vai lá no primeiro capítulo e diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E pelo Verbo, pela palavra, tudo veio a existir. Não tem outro jeito das coisas acontecerem senão pela palavra de Deus. E então eu posso dizer assim, mas Deus, o Senhor parou de falar. E Deus vai dizer, não, você parou de ouvir. E nessa noite, eu e você vamos para diante do Senhor. E vamos falar assim, eu quero te ouvir mais. Eu não quero ouvir a minha alma, Senhor. Eu não quero ouvir minha alma. Eu já cansei, irmão, de ouvir alguma coisa e descobrir que era a minha alma. Eu também já cansei de ouvir um testemunho, porque Deus me falou e tal, não deu certo, porque assim, não sei, mas Deus me falou. Não, Deus quando fala, acontece. Mas pode ser que eu esteja ouvindo a minha alma. Então vem o autor aos Hebreus e diz assim, porque a palavra de Deus, o texto sagrado, Jesus e sua manifestação poderosa é mais do que uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Não vou confundir nada. Eu vou ouvir a voz de Deus. Não é a minha voz. Não, essa aí está parecendo a voz da minha alma. Isso aí tá... Então põe na palavra, porque o Senhor vai discernir claramente o que é da alma e o que é do espírito. Mas, irmão, a despeito de tanta bagunça que existe por aí, ó Deus me falou, ó Deus me falou, ó Deus me falou, e não falou coisa nenhuma, apesar disso ser real por aí, eu e você podemos acreditar e buscar. Deus fala, e Deus vai falar comigo. Eu vou ouvir a sua voz e eu vou ouvir com clareza, com segurança, a voz do Senhor. O salmista diz ainda, Deus falou na sua santidade, eu exultarei. No Salmo 62, uma vez falou Deus, duas vezes tenho ouvido que o poder pertence a Deus. Deus fala, ele falou e vieram os enxames de mosca em todo o seu termo. Deus falou e as coisas aconteceram. Ele falou e vieram os gafanhotos, os pulgões em quantidade inumerável. Ele cuidou lá do Egito e mandou as pragas. Ele falou. A palavra do Senhor é clara em nos mostrar que Deus é um Deus que fala, que quer se comunicar, e ele quer falar comigo, e ele quer falar com você. Muito mais do que isso, ele quer que eu e você ouçamos tudo. Quando chega Deus lá no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, o Mateus capítulo 13, verso 3 diz, e Jesus falou-lhes muitas coisas, por parábolas. E aí nós acrescentamos algo nesse entendimento de que Deus fala, que às vezes é mais difícil para nós. Jesus falava por... Isso não é tão espiritual assim. Ah, eu queria um céu tremendo, um anjo descendo, raio partindo. Ah, meu Deus, mas uma parábola. Ah, Deus vai usar uma criancinha para falar comigo? Foi um menino, ele não estava nem pensando o que ele estava falando. Deus fala do jeito que ele quiser. E eu é que tenho que estar sensível. Eu lembro certa vez que nós estávamos numa casa onde morávamos e havia muito lodo, assim, escuro de lodo nas paredes, porque batia água. Então eu comprei uma máquina de jato e aí eu fui limpando. Passei o dia inteiro, um sábado inteiro, de 8 da manhã até o final do dia, lavando tudo. Tinha telha que tinha aquele lodinho, eu passava aquilo tudo. Eu passei o dia inteiro lavando a casa. E naquele dia Deus falou tanto comigo, e estavam assim, está vendo esse lodo, filho? É como o pecado na sua vida. Você não vê que vai pingando um pouquinho, daí a pouco está tudo cheio de lodo. Você tem que vir com a água, e a água é a minha palavra. E se você colocar pressão na água, o lodo sai. Era Deus falando comigo. E eu não questiono, eu não duvido. Alguém pode até dizer, não, mas isso era a sua mente. Pois é na minha mente que Deus fala comigo. É um pensamento que vem, é uma sugestão do Espírito Santo. Mas como é que eu vou ter certeza? Se arrisque. Se arrisque. Se arrisque a errar e bater com a cara na parede. Ah, eu achava que era Deus. Aí você, da próxima vez, vai saber. Não, este tom de voz não é o de Deus. Eu estou entendendo o tom de voz de Deus me leva para a cruz. Sim, Senhor, eu estou entendendo que eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso injetar mais água da tua palavra na minha vida, para que sem perceber, o muro da minha vida não fique preto de lodo, sujo do pecado. Quando Deus está falando conosco, não somos nós que somos evidenciados, é Jesus que é evidenciado. Não é o nosso desejo que é satisfeito, é o propósito de Deus que é satisfeito. E eu posso acreditar, ele fala por parábolas. Um pouquinho à frente, no verso 34 de Mateus 13, todas estas coisas falou Jesus às multidões por palavras. E sem parábolas, nada lhes falava. Sabe o que são essas parábolas aqui, irmão? Qualquer jeito simples. Você lembra de uma parábola de Jesus? Ah, tinha um homem que estava passeando e ele caminhou ali e viu uma árvore e a árvore não estava frutificando. E aí Jesus mandou cortar a árvore e não, Jesus não cortava. Lições simples. Ah, tinha um homem que estava caminhando na estrada e aí ele viu um levita, ele viu uma pessoa caída e só o samaritano que veio e se condoeu. Uma parábola. Alguém naquele contexto podia falar assim, que besteira que esse homem está falando, está dizendo que os samaritanos é que se condoeram, né? Ele não conhece samaritano, é nada disso aí que ele está falando. Jesus fala hoje da forma simples, e eu e você vamos pedir ao Senhor hoje, eu quero lavar meus ouvidos, Senhor, eu quero limpar meus olhos, eu quero ver o Senhor falando comigo de uma forma simples. E eu quero entender a tua voz. Eu quero, Senhor. Tudo o que Deus faz, faz pela palavra. E a palavra é Jesus. É Jesus que estava se manifestando quando eu lavei a parede. E naquele mesmo dia, eu fui lavar o carro. E o Rafa e o Mateus vieram me ajudar a lavar o carro. E eles pegaram uma bucha, palha de aço, um bombril qualquer, e eles foram para a pintura da porta e começaram, não, meu filho, não, por favor, não, essa não, usa esse pano aqui, olha. E daí a pouco eles usaram outro produto errado, não, meu filho, vem cá, filho. E eu, um momento, eu falei assim, meu Deus, eu não posso falar tanto não, porque eu chamei eles para ajudar, daqui a pouco meus filhos vão ficar marcados, traumatizados, porque vem ajudar o pai, e tudo é não. Aí já estava um lá com a mangueira no vaso de planta, e a sujeira, a terra toda, não, meu filho, não é assim não. E aí Deus veio e falou comigo assim, você viu quantas vezes você falou não para os seus filhos? Eu falei assim, Deus, eu tenho que falar um sim aqui, eu tenho que arrumar alguma coisa para falar pelo menos um sim para eles, Deus. E Deus falou comigo assim, assim é você, filho. Você quer fazer as coisas, você quer me ajudar, mas você é uma criança. Quantos não eu tenho que dizer para você, filho? Como é que Deus estava falando comigo? Um grande pregador? Um anjo que desceu do céu? Não, uma parábola. Senhor, hoje à noite, amanhã lá no meu trabalho, quais são as pequenas parábolas que vão acontecer diante dos meus olhos e o Senhor estará falando comigo? Qual a palavra do Senhor que fluirá na minha mente, no meu espírito, no meu coração e que será o subsídio será a matéria-prima para o Senhor fazer acontecer algo. Porque se as coisas acontecem pela palavra do Senhor, pode ter certeza, na hora que ele começa a falar, as coisas acontecem. A questão do falar é que não existe som até que o nosso cérebro esteja agindo. Então, eu me lembro, não sei se foi a Consuelo, mãe da Daniela, uma vez que trouxe essa questão, ou se eu li em alguma coisa, e era um desafio, uma pergunta desafiadora. Se uma árvore cair lá no meio da floresta e não houver ninguém naquele lugar, ao cair, ela fez barulho ou não? Então, alguém respondia, não. A árvore cai lá na floresta, o prédio desaba em algum lugar, alguma coisa acontece em algum lugar, mas se não tiver alguém com um ouvido pronto para receber, a única coisa que aconteceu foi um movimento súbito das partículas de ar. Não houve som. Porque o som, ele só é gerado depois que aquele movimento das partículas de ar impulsionando as moléculas, impulsionando todo aquele mover físico, rompe aqui, mexe com a membrana do ouvido, e essa membrana movimentada transforma esses sinais em sinais elétricos, que são conduzidos pelas sinapses na nossa mente até o centro onde está registrado o que significa aquele estímulo elétrico. Então você ouve um som, você ouve uma voz. Portanto, não haverá som até que haja um cérebro que recebe pela vibração do ouvido e interpreta. Por isso muita gente está dizendo, Deus não fala nada, Deus não falou nada, Deus está calado. Não, não é que Deus não fala, é que não tem alguém para ouvir. E nessa noite nós vamos pedir, Senhor, faz uma operação no meu ouvido. Eu quero estar sensível às vibrações do Espírito Santo, que são as moléculas de ar. Eu quero estar sensível a esse movimento celestial, de onde vem a orientação, a revelação, uma condução, uma palavra de sabedoria. E eu quero ouvir esta semana a tua voz, porque o Senhor é um Deus que fala. Oséias chama o povo e diz assim, o meu Deus os rejeitará. Por quê? Porque não o ouviram. Mas o Senhor não falou nada. Não, eu não ouvi. E eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu não preciso de nenhum outro argumento para acreditar que tu és um Deus que proclama, que tem interesse em declarar, em anunciar. Tu és comunicador. Desde o Éden o Senhor já fez isso acontecer. O Senhor conversava com Adão e Eva, o Senhor conversava com Abraão, o Senhor conversava com Jacó, o Senhor conversava com Davi, o Senhor conversava, o Senhor falava através de Jesus. O Senhor é um Deus que fala, e eu quero ouvir a sua voz, Senhor. Eu não quero ouvir minha alma, eu não quero ouvir minha mente, mas eu quero ouvir a tua voz no meu espírito. E ela acontece na mente, mas o Espírito confirma com paz. Isso é Deus. Porque não ouviram, e errantes andarão entre as nações. Uma pessoa errante na sua vida, que erra o tempo todo, só erra porque não ouviu a voz de Deus. É como um rádio. Nós estamos nesta sala aqui, mas você pode ligar um determinado rádio e sintonizar na frequência certa, e você vai ouvir alguém que está comunicando algo desde o Japão, desde a China, desde qualquer lugar mais remoto ou aqui do lado. Estas ondas sonoras estão aqui, ondas radiofônicas estão aqui, e o rádio capta essas ondas e transforma em ondas sonoras, e eu e você ouvimos. Mas se o rádio estiver desligado da tomada, não adianta, você não ouve nada. Eu e você podemos captar a voz de Deus 24 horas por dia, o tempo todo, um sinal, o trânsito, uma entrada no emprego, alguma coisa mais simples, qualquer parábola, Deus vai falar comigo e com você. E Deus ainda vai fazer questão de dizer a mim e a você, eu falo ou não falo? Deus quer falar. Segunda Reis, ou segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 17, verso 37, nós lemos assim: quanto aos estatutos, às ordenanças, à lei e ao mandamento que para vós escreveu, a esses tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis outros deuses. No texto moderno, estaria escrito assim: quanto ao que está escrito na Bíblia, todos os seus ensinamentos, tudo que eu tenho vos ordenado, tenham cuidado de observar todos os dias. E não sirvam à internet, não sirvam a Globo, não sirvam ao dinheiro, não sirvam à sua agenda, não sirvam a outros deuses. Verso 38. Do pacto que fiz convosco, não vos esquecereis. Não temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis. E Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Contudo, eles não ouviram. Por que é que o Senhor não está nos livrando dos nossos inimigos? Porque nós não o ouvimos. E o texto vem mais: não o ouviram, antes fizeram segundo o costume antigo. E aqui nós identificamos claramente por que nós não ouvimos a Deus tantas vezes. Porque nós já temos um costume. Eu já faço assim, eu creio é assim, eu penso é assim, eu vejo é assim, eu já me acostumei assim, e eu vou no automático, e se eu preciso, eu já consulto é o banco, e se eu preciso, eu já consulto é o gerente, e se a coisa apertar, eu consulto é o meu guru, e se a coisa não der certo, eu busco socorro em fulano. Mas, irmão, nós não ouvimos a Deus, porque nós já temos os nossos costumes. Se eu e você quisermos ouvir a Deus, nós vamos ter que dizer: Deus, eu vou para o chão. Deus, eu não vou conseguir de forma alguma sustentar isso, porque é difícil demais para mim, mas eu vou abrir mão do meu costume. Eu vou me aquietar na tua presença. A Dani está me dando aqui Salmo 81, vamos ler Salmo 81. Salmos, Salmo número 81. Verso 11 a 16 diz: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor se lhe submeteriam e o seu castigo seria eterno, mas eu te sustentaria com o trigo mais fino, com o mel saído da rocha, te saciaria. Você precisa de mais motivos para buscar ouvir ao Senhor nessa noite, irmão. E eu não estou falando a partir das nossas necessidades. Ah, isso mesmo, eu preciso ouvir o Senhor, que eu tenho que tomar uma decisão, eu preciso ouvir. Não estou falando a partir das nossas necessidades. Esqueça as suas necessidades. Eu estou falando a partir de um caráter de filho de Deus. Senhor, não é porque eu preciso de uma resposta, é porque eu quero esse caráter em mim, eu quero esta característica em mim. Alguém que está andando, lavando a parede, andando no trânsito, fazendo qualquer coisa e ouve a sua voz. Irmão, se eu não cuidar, me aconteceram algumas experiências, como eu disse aqui, mas elas são algumas no decorrer da minha vida. Se eu não cuidar, eu passo o dia e me esqueci de ouvir Deus falando. E eu não quero formatar Deus, eu quero que o Espírito Santo fale comigo por parábolas. Qualquer coisa que Ele quiser usar para falar comigo, hoje à noite, amanhã, em qualquer assunto. E o Senhor não fala se Ele sabe que eu não vou ouvir. Ele não vai me dar essa atenção se Ele já sabe que eu não tenho nenhuma intenção. Mas, irmão, se eu decidir, eu quero ouvir a sua voz. Então, Ele vai falar comigo e com você. Não sejais como vossos pais, os quais clamavam os profetas antigos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem atenderam, diz o Senhor. Eu e você precisamos, irmão, de crer e buscar a voz do Senhor. Você crê que Deus fala? Você quer experimentar um crescimento no Senhor? Eu quero aprender a ouvir Deus falar. Não são coisas místicas e revelações. Oh, meu irmão, em todo lugar na história da igreja, onde as pessoas começaram a falar assim: Deus falou comigo, e era uma coisa mística, tudo ruiu. Mas em cada vida, em cada igreja, em cada família em que o Deus falou comigo, eram coisas simples, parábolas simples do dia a dia, que mudavam o caráter, as atitudes, para glorificar o Senhor. Teve continuidade. E o que nós estamos querendo não é um movimento místico de todo mundo: Deus me falou, Deus me falou. Mas de intimidade com o Pai, de ouvirmos a sua voz 24 horas por dia, como alguém que está plugado na tomada e sintonizado corretamente com o Espírito Santo. Eu quero ouvir Deus falando comigo. Eu me lembro que eu estava certa vez no Rio de Janeiro, e estava conversando com um irmão que eu amo muito, e é uma pessoa de Deus, e é uma pessoa com quem eu tenho muita liberdade. E eu falei assim: sócios, cá para nós, eu tenho 40 anos de pastorado. Você acha que eu posso aceitar? Essas pessoas ficam falando: Deus falou comigo, Deus falou. Ele nunca falou comigo. Eu nunca ouvi essa voz. E eu não podia argumentar com ele, eu não podia discutir com ele. Mas em um determinado momento ele disse algo, e eu falei: isso foi Deus falando com você. Desse jeito sim. Irmão, Deus vai falar com você de forma simples, não é algo místico. E vai te dar orientações coerentes com a palavra. E elas frutificarão imediatamente. A começar da paz no coração, do descanso, da entrega. Espírito Santo, o Senhor fala comigo. Você não precisa fazer força, não. Mas Deus, você não está falando. Deus, o que eu tenho que fazer mais? Não tem que fazer nada. Só tem que descansar e aquietar na presença dEle. Eu quero ouvir a voz do Senhor para a minha vida e para as minhas decisões pessoais. Irmão, Deus nunca fala com pressa. Deus nunca fala com pressa. Deus não tem pressa. Deus nunca fala no agito. Todas as vezes que estivermos agitados, pode ter certeza, separa um dia, separa uma tarde, desagita, aquieta, descansa, porque aí você começa a poder ouvir o que Deus tem para falar. Mas no agito, não creia. Estou correndo, fala mais rápido, Senhor. Não. Deus vai falar na quietude. Deus não tem pressa. Eu quero ouvir a voz de Deus para decisões pessoais. Então esqueça a pressa. Ele diz em Jeremias 33: clama a mim, e eu vou falar com você. Responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Nós queremos a voz do Senhor para conduzir os filhos, a família. para sabermos o que ministrar, o que falar a um filho, a um marido, a uma esposa, a um pai, a uma mãe, a um familiar, a um vizinho. Deus vai te dar uma palavra específica que, dita na hora certa, da forma certa, resolve para o resto da vida alguma questão. Deus vai falar com você. Em Efésios nós lemos: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para necessária edificação, a fim de que ministre graça a todos que a ouvirem. Em Romanos, Paulo diz: mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Há uma palavra de Deus na nossa boca, irmão. E você terá uma palavra para dizer aos seus filhos, aos seus pais, aos seus familiares, uma palavra de sabedoria vinda do trono de Deus. Você ouvirá. O Senhor vai lá em Ezequiel 3 e diz assim: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Deus te colocou por atalaia sobre a sua casa, sobre a sua família, irmão. Deus te colocou por atalaia lá onde você trabalha, lá onde você vive. Deus te pôs por atalaia. Pode crer nisso. Você pode ser a pessoa mais insegura do mundo, você pode ser a pessoa mais tímida do mundo, mas o Senhor tem uma palavra através de você para aquelas pessoas. Basta você ouvir. Então ele diz: eu te dei por atalaia. Quando ouvires da minha boca uma palavra, dirás a eles. Toda a nossa vida depende de ouvir uma palavra de Deus, porque ele cria todas as coisas a partir da sua palavra. A resposta de oração para o que você está pedindo vem por uma palavra simples, uma parábola de Jesus, através do seu corpo, através da sua vida, vem do Senhor no seu espírito. Creia que Deus fala com você. Você não precisa ser especial, você não precisa ser formado em teologia, você não precisa ser um crente de mais anos de vida. Você é servo do Senhor, você ouviu o Senhor, você recebeu Jesus como Senhor Salvador. E se você está aqui hoje, você não tem uma experiência, você não é um convertido em Jesus, Deus fala com você. Deus te fala lá no meio do abismo. Deus fala, a voz do Senhor é audível por todos aqueles que desejam, clamam a mim e eu responder-te-ei, diz o Senhor. E eu quero aplicar isso na minha vida. Eu não quero aplicar apenas, Senhor, porque eu tenho alguma necessidade, eu quero que o Senhor me fale. Eu quero isso como uma característica no meu DNA de discípulo, de filho. O Senhor fala comigo o tempo todo. E quanto mais ele fala comigo, mais eu sou desafiado a obedecer. E quanto mais eu obedecer, mais ele vai falar comigo. Mais eu ouvirei a sua voz. Feche os seus olhos. Eu quero a voz do Senhor para as minhas decisões pessoais. Eu quero a voz do Senhor para a minha família. E eu quero a voz do Senhor para profetizar aos outros. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e serás transformado em um outro homem. Deus fala. Ele se interessa. Ele trabalha para proclamar, para publicar, para comunicar. Deus não fala de forma confusa. Deus não fala por enigmas para confundir alguém. Deus constrói uma comunicação. E o Espírito Santo nos ajuda e nos revela tudo o que Deus quer comunicar a nós. Eu quero convidar que nessa noite fique de pé diante de Deus. Aqueles que reconhecem: Senhor, eu ouço pouco a tua voz. E eu gostaria de ouvir mais. Eu não estou pedindo para ser um místico. Eu estou pedindo para ser alguém realista, prático, que ouve o Senhor falando o tempo todo. Eu posso engasgar com um copo de suco e ouvir a sua voz enquanto eu engasgo. Eu posso ver uma coisa errada, eu posso estar transtornado por algo e o Senhor falar comigo. E eu vou ter minhas experiências e dizer, Deus falou comigo, e aquilo ser concretizado, ser testemunhado como verdadeiramente de Deus. Se você quer declarar hoje, Senhor, eu preciso aprender a te ouvir mais, fique de pé, diga isso a Ele. Eu li em Malaquias 2:7, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Eu aqui sou um sacerdote, mas você é um sacerdote na sua família. Se você é pai, você é um sacerdote sobre sua esposa, sobre seus filhos. Se você é uma mãe, você é uma sacerdotisa sobre seus filhos e também sobre o seu esposo. Se você é um solteiro, você é um sacerdote de Deus, por onde passar, na sua família, para os seus pais, para os seus irmãos. Deus quer usar a sua voz, a sua vida. Mas os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, devem ouvir a voz de Deus. E sobretudo, hoje, como pais, nós vamos para o altar do Senhor e vamos dizer, Senhor, eu devo ter falhado em algum momento no meu casamento, na criação dos meus filhos, em não falar o que o Senhor gostaria que tivesse sido dito, porque eu não tenho ouvido a sua voz como deveria ouvir. Por isso eu estou enfrentando tais e tais problemas. E eu queria pedir você, pai, que se colocasse assim, marido, se colocasse assim diante do Senhor. As esposas, Senhor, deve ter saído alguma palavra torpe da minha boca, alguma murmuração, ao invés de sair uma palavra que eu estaria repetindo o que o Senhor me disse. E eu quero experiências com o Senhor de como esposa, de como mãe, ter uma palavra do céu. Eu a recebi da boca de Deus e eu a repeti como mulher de Deus. De igual forma, os solteiros, para com os irmãos, para com os amigos, para com os pais, Senhor, quantas vezes eu deixei de proclamar como sacerdote do Senhor algo que ia gerar os teus milagres, a tua provisão, porque eu não te ouvi. Eu estou agitado demais na dura servidão desta vida. Eu estou com o meu espírito pouco alimentado, pelo contrário, angustiado. E eu quero esta semana experiências de ouvir o Senhor dizer algo a meu respeito, a respeito da minha família. Não é minha alma, não é misticismo, não é uma orientação esquisita, uma palavra que só gera confusão. Não, Senhor, eu terei uma palavra para minha família que vai ser como um bálsamo, que vai ser a porta escancarada de um milagre do Senhor, porque eu vou ouvir a sua voz. E quem sabe não é nem algo para eu dizer a alguém, quem sabe é para eu mudar minhas atitudes, meu rumo, minha agenda, meu comportamento. Eu quero ouvir a sua voz. Você pode levantar a sua voz e dizer isso pessoalmente a ele, irmão. Você pode dizer a ele, eu estou acreditando nessa mensagem. É responsabilidade tua, Senhor. Foi o Senhor quem permitiu que esse homem estivesse falando e eu ouvisse nessa hora. E eu estou dizendo ao Senhor que eu estou acreditando que o Senhor fala. E eu estou dizendo ao Senhor que eu tenho ouvido pouco o Senhor falar comigo, mas que eu quero uma experiência impactante, poderosa, de ouvir o Senhor falar o tempo todo, por parábolas, por coisas simples, ou quem sabe o Senhor trovejar os céus mesmo. Quem sabe o Senhor mandar um anjo mesmo, porque o Senhor faz isso também. Mas eu quero ouvir a sua voz, Senhor. Eu quero me familiarizar com ouvir a sua voz o tempo todo. Senhor, faça isso conosco. Senhor, faça isso conosco. Senhor, faça isso conosco. Nós somos testemunhas da obra que Deus fez na vida do Hélio, da Gláucia. Vem aqui também, Anísia. Pode vir, Angélica. Vem cá. Nessa família. É inquestionável o que Deus fez. Na verdade, é inspirador o que Deus fez na vida deles, na transformação. Mas, irmão, se dentro da igreja nós já falhamos tanto, imagina sem o Espírito Santo. Como pais, nos falta, muitas vezes, a sabedoria de ouvir a voz de Deus e estender as mãos sobre os nossos filhos e profetizar sobre os filhos. E nós vamos, nesse momento, pedir o Hélio e a Gláucia que estendam as mãos sobre os seus filhos e vão profetizar. E vão profetizar. E vão declarar: Senhor, aonde nos faltou ouvir o que o Senhor tinha para dizer aos filhos, aonde nos faltou dizer aos filhos o que era importantíssimo para que eles rompessem, prosperassem, caminhassem, se alegrassem, constituíssem todo o teu projeto, hoje nós faremos no nome do Senhor. Arthur e Cristina, façam o mesmo com seus filhos, por favor. Irmão, você poderia vir aqui para o altar, mas faça agora, onde você está, o mesmo. Mesmo que seus filhos não estejam aqui, faça o mesmo agora. Senhor, em teu nome, eu me aproprio da tua voz nessa noite, que me lembrou que o Senhor fala e que o Senhor usaria a minha vida para transmitir uma mensagem aos filhos, e eu estou proclamando: meus filhos estarão debaixo de uma palavra, meus filhos estarão debaixo de uma palavra, meu povo estará debaixo de uma palavra, minha esposa estará debaixo de uma palavra, meu marido estará debaixo de uma palavra, meus parentes estarão debaixo de uma palavra, porque eu ouvirei da tua boca e eu proclamarei a tua palavra. Aonde Satanás agiu porque faltava uma palavra de Deus, ele não pode agir mais, em nome de Jesus. Irmã Terezinha, ministra aí sobre o Sérgio. Senhor, aonde faltou uma palavra, agora eu me aproprio dessa verdade, em nome do Senhor Jesus. E eu quero ouvir a voz do Senhor todos os dias e falar aos meus filhos, falar ao meu povo aquilo que o Senhor tem para comunicar o tempo todo. Assim na vida da igreja, assim o líder de célula com a sua célula, assim cada irmão com sua família, em nome de Jesus. Aonde você está, levante a sua voz e não pare de falar, irmão. Nestas duas famílias que estão aqui, uma obra específica nelas, mas elas também representam todas as famílias da Igreja do Senhor, todos os nossos discípulos. E nós estamos pedindo esta verdade, esta realidade, este hábito, esta característica divina em nós. Sermos pessoas que ouvem a voz de Deus o tempo inteiro e que reproduzem o que Deus disse. Deus me disse, Deus falou, Deus proclamou, Deus profetizou. E ser algo idôneo, e ser algo concreto, e ser algo harmonioso com a palavra, e ser algo verdadeiro, frutífero, em nome de Jesus. Nós repreendemos longe de nós todo espírito de confusão, todo espírito de engano, todo espírito da alma que vem falar besteira. Não, Senhor, nós seremos um povo idôneo que ouve verdadeiramente de Deus e fala o que Deus disse. Em toda circunstância, em toda questão, em qualquer questão da vida, do dia a dia, nós ouviremos o Espírito Santo falando a nós, e nós proclamaremos o que o Espírito Santo fala, nós faremos o que o Espírito Santo fala, nós seguiremos o que Deus vai falar conosco o tempo todo, porque nós vamos afinar a frequência do nosso espírito, dos nossos ouvidos espirituais, com a voz de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu proclamo isso como característica desse povo, Senhor. Se a alma tentar me confundir, eu vou enfiar nela a palavra como uma espada mais afiada do que uma espada de dois gumes, e esta palavra separará a alma do espírito. Não haverá confusão. Se eu errar, se eu me enganar a respeito da voz de Deus, eu voltarei e direi: eu me enganei, eu errei, mas agora eu estou sabendo muito melhor identificar a voz do Altíssimo. Senhor, nós quebramos de sobre nós todo espírito contrário que nos faz surdos à tua voz. Nós não queremos irmãos aqui que não ouvem a tua voz, pelo contrário, andam pelos seus costumes. Nós não queremos, nós queremos, Senhor, até mesmo errar mais, mas ouvir a tua voz. Nós não queremos errar por surdez. Nós queremos até mesmo, Senhor, errar, mas tentando acertar, porque o Senhor tem um compromisso conosco e nós não erraremos. O Senhor honrará o nosso coração e, Senhor, nós ouviremos a tua voz, a tua voz. Satanás, nós te ordenamos fora. Você não tem lugar na nossa vida. É o Espírito Santo quem fala a nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe a tua mão sobre a tua cabeça, irmão. Preste atenção no que eu vou dizer. Muitos irmãos, em todo lugar, inclusive aqui, amam, gostam de ouvir DVDs, CDs, músicas, mensagens, estão sempre lendo bons livros, estão sempre ouvindo boas mensagens, estão sempre se aplicando a isso, e por isso começam a ouvir mais a voz de Deus. E eu quero ministrar sobre a sua vida. Põe a sua mão sobre a cabeça, que o Senhor te unja para amar estudar a palavra, amar ouvir uma mensagem, amar ouvir um pregador, assistir um DVD, ouvir um CD, entrar lá na internet e receber de alguém que é frutífero no reino. Eu ministro sobre a sua vida uma facilidade para estudar a palavra, para ler bons livros, para ouvir as coisas de Deus através da boca dos servos de Deus, para ouvir o Espírito Santo enquanto lê algo que Deus levou alguém a escrever, para ler a Bíblia acima de todas as coisas, de forma prazerosa, gostosa, ouvindo a voz de Deus. Se você concorda com isso, proclame sobre a sua vida: isso está sobre mim, Senhor. Uma transformação do coração, um prazer, uma alegria de estar num seminário, de estar num congresso, de ouvir uma palavra, de ler um bom livro, de receber do Espírito Santo, de ministrar a minha mente, de submeter a minha mente à contínua ministração da palavra do Evangelho, diminuindo o que eu recebo na mente, seja pela televisão, seja pela internet, seja pelas conversas, diminuindo o que eu recebo que não pertence ao reino, diminuindo os costumes dessa terra e me acostumando com o padrão do reino de Deus. Eu proclamo isso sobre a minha vida, eu estendo as minhas mãos sobre minha cabeça e eu profetizo isso, eu recebo essa unção nesta noite, em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém. Estenda as suas mãos, ministre sobre quem está perto de você. O Senhor te dará experiências, o Senhor falará com você, o Espírito Santo te dirá: não é somente filho, sou eu. Não é o diabo coisa nenhuma, sou eu, filho. O Espírito Santo te ajudará, você crescerá como alguém maduro, idôneo, que quando abre a boca e diz: Deus me falou, é porque Deus falou mesmo. E Deus falará com você, Deus falará com você, em nome do Senhor Jesus, Deus falará com você. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Aleluia, Senhor Deus. Se você pode dizer, diga ao seu irmão: Deus falou comigo hoje. Deus falou comigo hoje. E Deus não fala só quando você vem aqui, irmão. Deus vai falar o tempo todo. O tempo todo.